No ar, mini especial. O seu artista preferido em destaque na nossa programação. Aviões do Forró é uma banda brasileira de forró, formada em Fortaleza, Ceará. A banda, formada por dois cantores, Solange Almeida e José Alexandre, conhecido como Xande Avião e Xandinho, 3 back vocals, 9 músicos e 8 dançarinos. O grupo possui 7 CDs e 2 DVDs. O primeiro e o segundo CDs da banda tiveram 200 mil cópias vendidas. O terceiro, 500 mil cópias. O quarto, 700 mil cópias. E o quinto e o sexto CD da banda venderam 500 mil cópias. Já o sétimo, 80 mil cópias. O primeiro DVD foi gravado em 2006, na vaquejada de Itapebuçu. Já o segundo foi gravado no Parque de Exposições de Salvador. Teve lançamento pela Som Livre em 2010 e contou com participações de Ivete Sangalo e Dorgival Dantas. Já realizou 3 turnês internacionais. A primeira em 2008 nos Estados Unidos. A segunda em fevereiro de 2011, onde a banda realizou shows na Suíça, Holanda e em Portugal. A terceira turnê internacional da banda ocorreu em fevereiro de 2012, onde a banda voltou à Suíça, Holanda e Portugal novamente. Confira agora 3 músicas com a banda Aviões do Forró. Mini especial, 3 músicas do seu artista preferido. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Vai! Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Você correndo atrás de mim. Errei, não vou negar, nunca fui santo. Te procurei para pedir perdão. Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone, nem quis me dar atenção. Corri atrás, pedi mais uma chance. Você pediu pra mim te esquecer. Agora que eu não tô mais te querendo, é você quem vive pedindo pra eu voltar pra você. Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você. Foi ciúme, sabe que eu morro de medo, de medo de te perder. Você sabe que eu te amo, que eu não vivo sem você. Sabe que isso tudo foi ciúme, sabe que eu morro de medo de te perder. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Errei, não vou negar, nunca fui santo. Te procurei para pedir perdão. Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone, nem quis me dar atenção. Corri atrás, pedi mais uma chance. Você pediu pra mim te esquecer. Agora que eu não tô mais te querendo, é você quem vive pedindo pra eu voltar pra você. Você sabe que eu te amo, que eu não vivo sem você. Sabe que isso tudo foi ciúme, sabe que eu morro de medo, de medo de te perder. Você sabe que eu te amo, que eu não vivo sem você. Sabe que isso tudo foi ciúme, sabe que eu morro de medo, de medo. Correndo atrás de mim, eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver. Mini especial, o artista em destaque. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você. É aviões, é aviões do forró, volume 4. Volta pra você, vambora, vai avião. acabou com a minha vida. Você me trancou num beco sem saída. Por que fez isso comigo? Me dediquei somente pra você. Tudo que eu podia eu tentei fazer, mas nada não adiantou. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, ficar, ficar. O que rolar, rolou. Nunca maltrate o coração de quem não merece sofrer. Pra não ficar na solidão de mão em mão, assim como você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. É aviões do forró, volume 4 e a pressão. Continua, para avião. Quase que acabo com a minha vida. Você me trancou num beco sem saída. Por que fez isso comigo? Me dediquei somente pra você. Tudo que eu podia eu tentei fazer, mas nada não adiantou. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, ficar, ficar. O que rolar, rolou. Nunca maltrate o coração de quem não merece sofrer. Pra não ficar na solidão de mão em mão, assim como você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Especial, o artista em destaque. Desvio a rocha do avião. Meu filho pode vir pra cima, meu garoto. É assim, eu não sei onde eu vou, mas o sucesso é aqui. Eu tenho uma fantasia, me diga qual é a sua. Pega ataque, foguete e fazer amor na lua. Toda nua e fazer amor na lua. Filho, bote pressão, bote com força, que é assim que eu gosto. Ai, meu filho, isso é aviões. E eu não tô vendo é nada. Ave Maria, bora Carlinhos Aristide. Eu tenho uma fantasia, me diga qual é a sua. Pega um táxi, foguete e fazer amor na lua. Toda tua e fazer amor na lua. Toda tua, me diga qual é a sua. Meu coração fica doidinho. Você ouviu Mini Especial. De volta a qualquer momento. O jazz é um dos poucos gêneros musicais que é escutado um pouco por todo o mundo. Uma vez por semana, Nuno Miguel apresenta Aqui Jazz, um programa de 30 minutos dedicado a este género de origem norte-americana. Deixe-se levar por este ritmo todas as quartas-feiras, às 21h30, no Canal 1. What is this thing called love? This funny thing called love? No Canal 1 somos adeptos da variedade e por isso criamos um programa generalista com vários temas em cima da mesa. Carlos Bonaparte apresenta Eclipse Total, um espaço com as últimas tendências da música nacional e internacional, mas também com entrevistas a artistas e rubricas culturais e sociais sobre eventos e associações de norte a sul do país. Acompanhe este Eclipse Total aos sábados, às 8h30 da noite, no Canal 1. Aos domingos do Canal 1, atravessamos o espelho e descobrimos coisas novas dentro de nós. Juna Santos é a nossa guia neste mundo de magia e envolvência. Espelho Mágico, aos domingos, às 22 horas, no Canal 1. Eles estão feitos e nós também. No Canal 1 recordamos pedaços da nossa história jamais esquecidos, num programa onde nada foi deixado ao acaso. Venha connosco e vai ver que não se vai arrepender. Aos sábados e domingos, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, estamos feitos, aqui no Canal 1. Ainda à procura? Na Antena Web cabem todas as emissoras do mundo. World Wide Radio. Semanalmente trazemos uma estação de rádio diferente a emitir em FM, AM ou então na internet. São formas e estilos diferentes de fazer rádio, mas todos têm um ponto em comum. Isso mesmo, rádio. World Wide Radio. Às segundas-feiras, às 23 horas, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quinta-feira da Leitura em Dia. Hoje temos um ensaio, de resto bastante atual, mais atual que isto era difícil. Chama-se Estratégia Merkel, da autoria de Gertrude Hüller. Esta é uma edição da Esfera dos Livros. Para compreender a Alemanha nestes tempos, e provavelmente a Alemanha do século XX, nada melhor do que socorrer-se sempre para o trabalho de casa de tudo aquilo que escreveu o historiador inglês Alan John Percival Taylor, conhecido por A.G.P. Taylor. Este historiador, apesar da grande polémica sempre à volta do seu trabalho e das suas afirmações, dedicou grande parte do seu trabalho a tentar perceber, compreender aquilo que era a Europa Central e, nomeadamente, essa pujança que reside na antiga, na atual Germânia, conhecida hoje em dia por Alemanha. A Alemanha, como se sabe, ficou dividida após a Segunda Guerra Mundial. Nada melhor do que perceber também para estas questões os trabalhos deste historiador, nomeadamente Origins of the Second World War, The Course of German History e de, nomeadamente, a biografia de Otto von Bismarck. Para perceber mais ainda do que é o papel de Angela Merkel, temos este ensaio que também faz cor um pouco com a opinião de A.G. P. Taylor, ou seja, a Alemanha é demasiado grande para permanecer e ficar sempre unificada. Porque a questão alemã, por mais delicada, controversa, polémica que seja, tem sempre, segundo este historiador, a sua origem e os seus problemas naquilo que é a memória coletiva alemã. Este ensaio de Gertrude Uhler, que é editorialista, ensaísta, autora e prestigiada consultora económica e política. Ela trabalhou durante, pelo menos nos anos 80, com o chanceler Helmut Kohl, o que lhe deixou uma grande pena todas as manobras feitas por Merkel para tirar este homem do poder. Este livro também é dito aqui, com alguma verdade, uma grande polémica à volta e tornou-a quase como a opositora número um da chanceler alemã. A Gertrude Uhler nasceu a 10 de janeiro de 1941 em Wutherpal, estudou em Bonn, Berlim, Zurique e Mannheim. Ela chegou a ser professora de literatura e cultura alemãs na Universidade de Paderborn, após doutoramento na Universidade de Mannheim, que é uma cidade alemã com grandes tradições culturais. O que é que temos aqui? Principalmente fazendo o eco desse livro do historiador inglês, The Course of German War, os alemães são de facto assim e têm necessidade de um líder firme, um líder que tudo comprime à sua volta, qual espécie de rolo compressor em que nada fica após a sua passagem. E esta história começou, como se sabe, com a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã, que aconteceu a 3 de outubro de 1990, após as grandes manifestações em 1989 em Berlim Oriental. Aí, Angela Merkel, sossegada, alheia a tudo aquilo que se passava à sua volta, não ligando pura e simplesmente nada, acaba, sem mais nem aquela, por aparecer como uma grande líder alemã. Mas o que este ensaio revela, para além de outras virtudes e até muita atualidade que possui, porque fala-se muito da Alemanha sem conhecimento de causa, os nomes são muitos, os partidos também o são, o que aqui fica é um pouco a estratégia que sempre obcecou os alemães, para além da própria reunificação alemã, aquilo que é o domínio da Europa, sabendo que a Alemanha ocupa de facto e realmente um ponto central no continente europeu. Como é que Angela Merkel chega à líder da CDU, como é que substitui após uma recessão brutal na Alemanha Helmut Kohl, se é disciplina, se é obstinação, ou se ela dá ou não explicações. O que se sabe é que não dá, pura e simplesmente mantém-se aliada. Vejam-se as grandes polémicas à volta da presidência alemã, por exemplo, os escândalos que aí houve, e depois as polémicas que ultimamente tem mantido, sabendo-se que uma delas foi a eleição do presidente alemão, o atual presidente alemão, Joachim Gauck, que veio também como ela da Alemanha Oriental, e depois com o lobby dos grandes patrões da indústria alemã, que eles tentam fazer, isto tudo a propósito da aproveitamento ou não da energia nuclear ou da energia atómica para fins benéficos ou pacíficos. Um dos grandes atores que aqui estão, que é de um partido alemão, Die Linke, Oskar Lafontaine, e mais do que isso, o líder do partido Os Verdes, Der Grünen, o conhecido ativista e político arguto, inteligente até quase à obsessão, Jürgen Trittin, são estes provavelmente os homens que irão condicionar a política alemã no futuro. Mas aqui fica tudo isto. O ensaio é muito interessante porque é um ensaio revelador, mostra muito daquilo que é os partidos políticos na Alemanha, a mentalidade, a lógica e tudo aquilo que ao fim e ao resto torna Angela Merkel a mulher mais poderosa do mundo, mas ao mesmo tempo uma figura enigmática, não se sabendo, como aos grandes líderes que a Alemanha teve no plano negativo, o que é aquilo que a chanceler realmente pretende para o futuro, nomeadamente da Europa, coisa que não lhe interessa de todo, mas essencialmente para a Alemanha, aglutinadora ou não de uma possível, talvez, há quem diga que sim, um quarto Reich e talvez uma guerra destruidora, o que seria de todo nefasto. Fazemos a quinta-feira de leitura em dia com o ensaio Estratégia Merkel, da autoria de Gertrude Uhler, esta é uma edição da Esfera dos Livros. A revista Triple M lançou em 2007 a sua contagem com as 2007 melhores músicas de sempre. Juntamos as nossas 8, desde 2007 até ao presente, e daí nasceu o programa 2015. Um programa baseado na revista americana que vai para o ar aos domingos, pelas 21 horas, com a apresentação de Carlos Bonaparte, aqui no Canal 1. No Canal 1 gostamos de lhe trazer programas únicos que façam ainda mais companhia. Marcos Rangel apresenta Bate-Papo Musical, um programa de palavras faladas e musicadas onde são abordados diversos temas e rubricas. Abra portas à boa disposição com Bate-Papo Musical, todas as terças, às 10 da noite, no Canal 1. Pensamento. Reflexão. Partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e coisas. São estes componentes de Café Brasil, um espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, às terças e quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. O mundo da ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Todos os artistas começam do zero. Todos têm uma história e ninguém chega aos grandes palcos sem ela. Marcos Filho conta-lhe estas histórias e fala do percurso de grandes artistas em Central da Biografia. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, no Canal 1. Horóscopo do dia. Áries, touro, gêmeos. Áries, de 20 de março a 20 de abril. Lima Duarte é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, se você deseja realmente ser feliz, dedique-se mais à pessoa amada, pois ela está por um fio para explodir devido à sua falta de atenção. Procure corrigir os seus erros antes que seja tarde demais. Agora, no trabalho, se depender do seu astro regente, você não precisa se preocupar. Ele vai lhe ajudar. Sua cor é bege e o seu número de sorte é o 7. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Estênio Garcia é também do seu signo de touro. Meu amigo, minha amiga, para não ter problemas, você deve manter a calma consigo mesmo e com todos à sua volta. Na vida a dois, se você errou, não tenha vergonha de pedir desculpas e dizer que quer outra chance para recomeçar. Afinal, todos nós, seres humanos, merecemos o perdão. E você não é diferente, concorda? Sua cor para hoje é ouro e o seu número de sorte é o 22. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Caio Blá é também do seu signo de gêmeos. Não se preocupe, porque neste período você terá muitas alegrias e sorte na parte sentimental. Mas não fale do seu romance a qualquer pessoa, porque existe muita inveja à sua volta. No trabalho, para ter sucesso, arregace as mangas e mostre aos superiores a sua vontade de vencer. Sua cor é lilás e o 60 é o seu número de sorte. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Câncer, leão, virgem. Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. Zezé Mota é também do seu signo de câncer. Para ter alegrias na vida dois, procure olhar com muito carinho o seu jeito de agir para com a pessoa amada. Este é o momento certo de rever seus valores e direcionar seus pensamentos. E no trabalho, para ser bem-sucedido, coloque para fora tudo o que tem de bom. Sua cor é creme e o seu número de sorte é o 39. Leão, de 22 de julho a 22 de agosto. Rodrigo Santoro é também do seu signo de Leão. Para viver um relacionamento afetivo gostoso, você precisa se abrir um pouco mais com a pessoa querida. Olha, não tenha vergonha de mostrar os seus sentimentos. Você pode até não acreditar, mas ela espera essa declaração há muito tempo. E para evitar prejuízos financeiros, evite negócios arriscados. Sua cor é azul e o seu número de sorte é o 15. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Jairo Matos é também do seu signo de Virgem. Na vida amorosa, fique bastante atento, pois hoje você corre o risco de ter contrariedades. No trabalho, não se deixe intimidar pelas agressões de certos colegas. Sabe por quê? O poder de liderança está bem perto de você. Por isso, aproveite esta fase e faça um uso adequado de tudo o que aprendeu. Sua cor é laranja e o 13 é o seu número de sorte. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Libra, Escorpião, Sagitário. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Eliane Giardini é também do seu signo de Libra. Libriano, Libriana, como a fase do amor para você está neutra, procure ser mais espontâneo, senão a pessoa amada poderá se afastar de você. E para os negócios, o dia está bom, mas fique bastante atento, porque os invejosos tentarão prejudicá-lo. Sua cor é pérola e o 20 é o seu número de sorte. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Diogo Vilela é também do seu signo de Escorpião. Você precisa confiar um pouco mais na pessoa amada. Procure dominar os ciúmes, pois ele pode lhe atrapalhar e muito. Olha, a pessoa ciumenta não vive, vegeta. Portanto, acorde. Quanto ao trabalho, tudo tende a melhorar devido ao seu autoconhecimento e sua pontualidade. Sua cor para hoje é verde e o 43 é o seu número de sorte. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Cristiana Oliveira é também do seu signo de Sagitário. Você que sempre esperou a hora certa para mostrar do que é capaz, não espere mais, porque este período lhe trará grandes oportunidades de investir no seu talento e nas suas qualidades. No entanto, no amor, você precisa aprender a separar os negócios dos sentimentos. Sua cor é vinho e o seu número de sorte é o 9. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Capricórnio, Aquário, Peixes. Capricórnio, de 22 de dezembro a 21 de janeiro. Tiago Lacerda é também do seu signo de Capricórnio. Hoje emoções não vão faltar, mas você não deve deixar de lado a responsabilidade. Mantenha os pés no chão para não perder tudo que já conquistou, principalmente no amor. E com relação ao trabalho, todos os obstáculos que surgirem, você conseguirá resolver com a ajuda do seu otimismo. Sua cor é pérola e o seu número de sorte é o 17. Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro. Marcelo Antoni é também do signo de Aquário. Procure manter contatos com pessoas de alto nível para facilitar suas conquistas no setor profissional. Agora, com relação ao dinheiro, tenha cuidado para não perder o que conquistou ao longo da vida. E no amor, você pode até marcar a data do noivado ou casamento, porque a fase é positiva. Sua cor para hoje é ferrugem e o seu número de sorte é o 79. Peixes, de 19 de fevereiro a 19 de março. Giovanna Antonelli é também do seu signo de peixes. Neste período, você tem tudo para progredir exatamente porque é um profissional competente. Alguns fatores devem contribuir para que receba uma grana extra. Agora, no amor, você terá grandes momentos ao lado da pessoa amada. Sua cor é bege e o 35 é o seu número de sorte. Horóscopo do dia. No Canal 1 somos adeptos da variedade e por isso criamos um programa generalista com vários temas em cima da mesa. Carlos Bonaparte apresenta Eclipse Total, um espaço com as últimas tendências da música nacional e internacional, mas também com entrevistas a artistas e rubricas culturais e sociais sobre eventos e associações de norte a sul do país. Acompanhe este Eclipse Total aos sábados, às 8h30 da noite, no Canal 1. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de Tech House, Hardstyle, House, Deep House e Minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Meio tão vasto como é o da música, há artistas que não conseguem carreiras tão longas ou visíveis como os grandes nomes. João Pedro Almeida apresenta-lhe Ilustres Desconhecidos, um programa com enfoque nestes projetos menos conhecidos, mas que fazem parte da história da música. Ilustres Desconhecidos, todas as terças, às 9 da noite, no Canal 1. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Assim como todas as mulheres, quando tem um tempo livre na agenda, Gisele Bündchen adora fazer compras. Ela foi flagrada em uma loja em Santa Mônica, na Califórnia. Porém, desta vez, as compras pareciam ser para os filhos Benjamin e Vivian, já que ela estava segurando algumas peças com tamanho para criança. Mostrando que também é gente como a gente, a loira não deixou de conferir uma promoção com 50% de desconto da loja. No mundo da fama, babados e fofocas. Com 2 semanas de folga do quadro Dança dos Famosos, exibido no Domingão do Faustão da Globo, Bruna Marquezine aproveitou para viajar sozinha com as amigas, que inclui Sasha, filha de Xuxa Meneghel, pela Europa. Bruna está viajando com as amiguinhas de infância. O grupo só de meninas está visitando lugares como Roma, Veneza e Grécia, como mostra registros feitos por Bruna e de uma das companheiras da atriz na internet. Na foto postada pela amiga, Bruna e Sasha são as únicas que aparecem de óculos escuros numa escadaria de Veneza. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama, da fama. Alessandra Ambrosio reinou absoluta na passarela do Always Platinum Collection, do qual é embaixadora, realizado em uma casa de festas de São Paulo, com um vestido cravejado por mais de 1000 cristais e Swarovski, criado pela estilista mineira Patrícia Bonaldi, a top model esbanjou elegância e sensualidade. Ela disse estar super feliz e emocionada. Para ela, a produção do evento é top. Mestre de cerimônias da festa, Giovanna Antonelli comandou o desfile do time de beldades, que também apresentou modelos inéditos de vestidos inspirados pelos diferentes produtos da linha de absorventes, formado por Paloma Bernardi, Marina Rui Barbosa, Fiorella Matês e Mariana Rios. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Michel Teló deu sua contribuição na 10ª edição do Inverno Sem Frio. O evento, que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, arrecadou agasalhos para famílias carentes. Cada ingresso equivaleu à doação de 50 cobertores. A campanha é do Instituto Global de Marketing Socioambiental, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. O ator e apresentador Márcio Garcia comandou o evento. Em seguida, Michel subiu ao palco e cantou os grandes sucessos da carreira. No mundo da fama. Serginho Orgastic postou uma foto em que aparece com a cantora do momento. O ex-Big Brother Brasil mostrou que é fã e amigo de Anitta. Minha mana linda que eu amo, postou em seu novo perfil no Instagram. Ele participou da 10ª edição do Big Brother Brasil e ficou em 7º lugar. Em 2012, Serginho se candidatou a vereador na capital paulista pelo PSD.